outubro de 2000. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez me dar condições de concretizar mais um trabalho e mais uma tarefa cumprida. Muito obrigado, Senhor. O meu salve vai a todos os meus parceiros, meus manos, meus aliados e meus amigos, que mesmo nos momentos difíceis da minha vida, estiveram ao meu lado. A todos os meus familiares, primos, primas, tios e tias, em especial aos meus pais e minha irmã. Valeu, Daniela, muito obrigado. Aí, Silmar e família, é nós. Aí, JBN, me esqueci de você, moro? A todas as quebradas, cidades por onde passei, a todos os manos que se encontram privados de sua liberdade, aí Sidão, Alemão, tudo tem sua hora, parceiro. A todos os manos que contribuem diretamente ou indiretamente ao movimento hip hop, estejam em paz, fiquem com Deus. Aqui quem fala é o Douglas, Realidade Cruel. Que Deus abençoe a todos que escutam a minha voz nesse exato momento e que levem paz e felicidade aos seus lares. Até a próxima. Amém. Aí, eu gostaria de agradecer a Deus Todo-Poderoso por me dar coragem, saúde e sabedoria nos momentos mais difíceis da minha vida. Manda um salve a todos os manos e aliados Correria que direto ou indiretamente acreditaram no nosso trabalho. Um salve a Sumaré, Nova Veneza, Hortolândia e Campinas. A minha família, em especial meu pai, minha mãe, minha mina Vanessa. Valeu, Pre. É através dessas pessoas que tiramos forças para continuar nosso trabalho. E é para essas pessoas que desejo muita paz, saúde. Aqui quem fala é DJ Bolha. Fiquem com Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter dado forças a nós para continuarmos lutando. Quero agradecer ao meu pai, a toda a minha família Vieira. Obrigado pela força. Agradeço minha namorada Eliane por saber compreender ao longo dessa caminhada que não para. Obrigado. Vou mandar um salve a todos os grupos de rap, aos b-boys, aos grafiteiros, aos DJs e aos MCs, que juntos estamos a cada momento mais fortes, levantando a bandeira do nosso movimento hip hop. Um salve a todos os manos que se encontram privados de sua liberdade, aos manos que não estão mais conosco. Descanse em paz. Aí, Rogério, só restaram as lembranças. Truta, descanse em paz. É, dona Helena, que falta a senhora faz? Aí, a senhora combateu o combate, acabou sua carreira e guardou sua fé. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Descanse em paz. Amém. Que quem fala é Keno. Rapaziada, a todos os manos, minas, fique com Deus. Oh meu Deus, te agradeço por mais esse dia que me concedesses ao lado da minha família. Que dê saúde a Alessandra e meus filhos Mariana e Alexandre. Obrigado pela inspiração. Tenho certeza que com fé minha palavra não será em vão. Me abençoe e me dê sabedoria para que eu mande ideias positivas pro povo da periferia. Salve os manos da minha quebrada, Santa Rita, Santo Antônio, Parque Santo André, os parceiros das antigas, só quem é. Um salve ao mano Ney, ao mano Ricardo, que estão privados de sua liberdade. É uma pá de aliado, mas tenho pouco espaço. Abençoe todos os lugares que eu passei, as pessoas que conheci, os amigos que conquistei. Perdoe meus inimigos, cubra com teu manto sagrado meus parceiros que estão nos presídios. Estão na correria, sobrevivência, dia a dia. Só o Senhor pode julgar, me perdoar e me livrar das profundezas do inferno. Se me der forças, serei seu soldado eterno. Paz a todos, assim seja, flagrante.